www.13desmoral.com.br. É Mr. Boom. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha tá ok, a unha tá ok. Trata no bailão pra desespero do teu ex. Trata no bailão pra desespero do teu ex. Trata no bailão pra desespero do teu ex. Trata no bailão pra desespero do teu ex. Se ele te trombar, ele vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Morou. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Fez. Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelha tá ok, a unha tá ok. Prata no bailão pra desespero, bora. Prata no bailão, só sua vela assim, ó. Prata no bailão, bora. Então prata no bailão pra desespero do teu ex. Prata no bailão pra desespero do teu ex. Se ele te trombar, ele vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Aí DJ, explode o bagulho. Eu tô tocando tudo só, se o barras vai ser. É pra mim, periferia. Isso é Mr. Boom.